tanto, porque sem querer fez grande a raça. Por não possuir conhecimento, pôs em extinção a sua própria raça. Destruiu os rios, destruiu os mares, destruiu as matas, poluiu o ar. Hoje reconhece sua grande culpa, porém já é tarde para consertar. O planeta azul perdeu sua cor, tudo está cinzento em volta do mundo. O efeito estufa é realidade, os seres viventes contam seus segundos. A temperatura está aumentando, as grandes geleiras estão derretendo. Os mares que tinham na terra um limite, sobre a superfície estão estendendo. Os raios solares ultravioletas, o ozônio não consegue filtrar. As epidemias estão alastrando, a ciência humana se perdeu no ar. O planeta azul perdeu sua cor, tudo está cinzento em volta do mundo. O efeito estufa é realidade, os seres viventes contam seus segundos. Na Bíblia Sagrada tudo está previsto, e a ciência humana se multiplicou. Supercomputadores, armas nucleares também inventou. Qual será o fim da humanidade? O planeta Terra está se aniquilando. Alguns mais ousados, loucos cientistas em outros planetas já estão chegando. O planeta azul perdeu sua cor, tudo está cinzento em volta do mundo. O efeito estufa é realidade, os seres viventes